pega esse passinho. Flow, flow, pega esse passinho, vai. Pega esse passinho. Como diz o Big Bang, pega esse passinho. Elas querem se nego, dança, baila, princesa. Vem pra festa mais cedo. Só maluco, beleza. Só maluco, firmeza. Cheio de vibe no beat. Bando do gás só cresce. Fábrica de fazer hit. Ponte Brisson, machuca no tom. As áreas é Trigon, só papo do bom. É Green e Vale, é Jackson e Spider. É claro nas trevas, sou raio pro Rider. No Alasca quem morre é o Sub-Zero. Sou quente e derreto Sub-Zero. Sou folk e atiro nesse estilo. Sou lava e destruo nesses ferros. Foi Panguel, negra linda, minha modelo. Negra linda, vamos brincar. Twin é trincar, green é levar. Natureza, chapa gata. Sente o frisson, a sensação. Sabri connection, sensa só sessão. Balança linda, vem dama. O baby tá pesadão. Te quero minha bolipã. Production. Elas querem se negou, dança, vai a princesa. Vem pra festa mais cedo.